do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos, só que não disse vestido como. Amém? Bem, ele garantiu que sem ele nada nós podemos fazer. E ele também disse: eu fiz de tudo a todos. O apóstolo Paulo falou: eu não faço de bobo para ganhar os bobos, eu não faço de sábio para ganhar os sábios, eu não faço de fraco para ganhar os fracos, e também de forte para ganhar os fortes. E numa época como essa, Deus precisa levantar no meio do povo batista um palhaço para falar sério com esse povo aí fora. Amém? Bem, então, a minha história, na verdade, é um pouco da história de cada um de nós aqui, de cada uma das pessoas. Eu gostaria de um pouquinho de atenção de vocês, porque seremos breves e tentaremos usar de toda a graça que o Senhor Jesus me presenteou. Sim, porque a minha história pertence a cada homem e a cada mulher. É o sonho do ser humano em alcançar tudo aquilo que nós desejamos. A alegria, a paz e o amor. E para isso, eu gostaria de contar um pouquinho da história, um pouquinho da minha história pessoal, para os senhores verem que se Deus agiu assim na minha vida, eu continuo agindo, porque manda de você também. Preste atenção. Meu nome é Lindo Barreto, tenho 48 anos de idade, sou filho da saudosa Três Massa de Windsor, aquela dama do Flávio Cavalcante, que dava nota 10 para todo mundo, já falecida, que perinha, mas uma mulher que marcou a sua carreira pela beleza, pela elegância e pela dignidade. E desde pequeno fui educado nas melhores escolas. Frequentei 5 universidades: medicina, biologia, psicologia, musicoterapia, bem, e também arte dramática. Não cheguei a concluir as 4, mas percebi que quanto mais eu estudava, maior o vazio aumentava aqui no meu coração. Havia uma falta de não sei o que eu não sabia explicar, caçarola. Bem, então eu fui para a televisão. Já que a cultura não preenche esse vazio, eu fui para a televisão, acreditando que se eu me tornasse muito famoso, se eu me tornasse um homem muito, muito rico e também, com bastante sucesso, eu teria esses ingredientes que todo mundo sonha: a paz, o amor, a alegria. Então, na universidade, deixei a universidade e fui embora para a televisão. Me tornei ator de novelas da Rede Globo de Televisão, fiz o Sítio de Pica-Pau Amarelo, Gina Maria Maria, várias novelas, depois da Rede Bandeirantes de Televisão, Os Imigrantes, Cara a Cara do Cinema, A Guerra, fui para o Cinema Nacional, 25 longas-metragens indicado para prêmio de melhor ator aqui no Brasil, fora do Brasil também, e um mundo de prêmios. E depois aceitei o mais difícil desafio que um homem, um artista, pode assumir nos dias de hoje. A Bíblia fala que é o mundo faz uma lei. Certo? Muito bem. A Bíblia fala que o mundo estrevas, certo? A única coisa de errado é que eu não sabia dessas coisas, nem conhecia a palavra de Deus. Mas intuitivamente eu sabia que fazer rir no mundo tenebroso é a mais difícil arte que um artista pode assumir. Então me dispus a fazer cócega no cérebro das pessoas. Comecei na linha de humor da TBS, isso é por volta de 1975, e comecei a fazer comecei a fazer comédia, e olha, eu me saí muito bem. Aos poucos, as pessoas estavam sorrindo e ganhei uma popularidade tremenda, porque como ator dramático, eu deixei de lado essa cadeira e fui embora para uma outra linha que dificilmente as pessoas retornam. Só que eu vi o palhaço. Um dia, observando o palhaço, eu imaginei: caçarola, hein? O cara que pinta a cara e não consegue fazer as pessoas sorrirem, ó, tá lascado. Então eu fui para o circo. Deixei, comprei um trailer de 5 rodas e fui embora para o circo, trabalhando a princípio como auxiliar de palco, depois no trapézio, depois na corda bamba, depois pulando na cama elástica, entrei na jaula dos leões sem a fé de Daniel. É morto. Eu consegui realizar coisas maravilhosas. E um dia, Silvio Santos, observando meu trabalho na televisão e no circo, ele foi com a sua família ao circo, viu que seu funcionário estava lá, voando na cabeça, entrando na jaula do leão, abrindo a boca do leão: vem cá, Leonardo, me dá aqui o meu chiclete. Bem, ele ficou profundamente impressionado com a coragem daquele moço, e ele me convidou para bater um papo com ele na televisão. Eu disse: vendo, você está feliz aqui na televisão? Eu disse: bem, poderia estar melhor, mas estou satisfeito. Pode contar certo, então. Eu estou muito satisfeito. Eu disse: ainda estou trazendo um palhaço dos Estados Unidos. Ou melhor, estou trazendo a marca desse palhaço. Cara, demais, era para eu vestir a roupa desse palhaço. Eu adoro criança e eu gostaria de poder vestir a roupa do Bozo e brincar com as crianças no domingo no parque. Só que a minha assessoria disse que se eu botar essa roupa de palhaço, eu jamais volto a ser um empresário na minha vida. Porque eu já sou um palhaço, me sinto de empresário. Ele me confidenciou essas coisas, e é verdade, ele é genial. E, bem, o fato é que, de repente, ele disse: eu gostaria que você vestisse a roupa do Bozo. Aí eu olhei para ele e falei, ah, que é, velhinho, você acha que eu tô um cara de palhaço? Ele disse, não, não é isso não, é que você é um ator. E na televisão, um palhaço de circo tem um jeito estranho, tem uma linguagem estranha, e eu preciso de um ator vestido debaixo dessa roupa. Bem, quanto que você quer trabalhar? Eu disse, nada, não, senhor, muito obrigado, porque daqui eu vou voltar para as novelas, depois para o cinema. Ele disse, Arlindo, quanto é que você ganha aqui na televisão? Eu ganhava como comediante por volta de 5 a 7 mil reais. Meio de 5 mil reais por mês para trabalhar um dia na semana. E ele disse, eu ofereço 10. Eu disse, não. Quem pinta a cara nunca mais entra no trabalho sério. Eu disse, eu ofereço 20. Eu disse, trabalhar quantas vezes? Não, é um programa diário. Eu falei, uma hora por dia só, amigo. Eu disse, não. Muito obrigado, mas eu gosto de fazer começando. Ele falou assim, 40. Aqui ganhava 5 e ganhava 40. Reparem como Deus já está, como Deus chama para preparar uma pessoa. Ele investe pesado nessa pessoa. Ele capacita os seus escolhidos. Amém? Ele não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Contra a minha vontade, de repente, eu disse, não, minha mãe disse que se eu pintar um dia a cara de palhaço, eu jamais vou voltar a ser a velha pessoa, porque eu sou um palhaço naturalmente. Ele falou, 50 mil reais, e se não aceitar, você está demitido. Eu falei, claro que aceito, é. Bem, foi assim que... altruisticamente eu aceitei a minha função. Claro que a sensação foi estranhíssima, porque não tinha palhaço na televisão. Carequinha, Piolim e tantos outros atores maravilhosos, artistas maravilhosos haviam morrido. E haviam deixado a carreira e eu estava ali ocupando um espaço tão precioso que eu sabia ser precioso, intuía sobre isso. E foi assim que nós estreamos um programa de televisão. E foi assim que muitos dos senhores foram crianças que um dia... eu tive o privilégio de ser a babá eletrônica de vocês. Afinal de contas, quem é que um dia pelo menos assistiu o programa do Bozo? Levanta a mão. William! Vocês cresceram, seus meninos sapecas, levados da beca. Lindos vocês, meninos e meninas que se tornaram moços e moças, homens e mulheres, distintos, são Jesus. Bom, o fato é que de repente 10 anos de sucesso na televisão, 10 anos de sucesso na televisão, implantando um programa infantil que virou uma coqueluche no nosso país, coqueluche no sentido não de enfermidade, mas de sucesso, batemos a Rede Globo da manhã, a princípio uma hora por dia. Crianças, que horas são? Sim, um minuto para daqui a pouco. Quase 6. De 5 a 6 horas da tarde. Um sucesso absoluto. Depois de 8 horas da manhã até as 9, depois de 9 até as 10, depois de 10 ao meio-dia, depois de meio-dia até as 2, de 2 até as 4, de 4 até as 6. Bem, era 5 troféus de imprensa, 10 anos, líder de audiência absoluto, 3 discos de ouro, a medalha da paz da Unesco, a ordem militar, hospitalar de Jerusalém. Um sucesso tremendo. Aí já não era mais um público de teatro, aí eu já estava descendo de helicóptero no meio desses estádios. E quando eu chegava em casa, morto de cansaço, meu filho, que na época tinha 3 anos de idade, chegava para mim e falava assim, papai, você brinca com todo mundo, mas não tem tempo de brincar comigo, né? Eu estava muito cansado. Me leva no Play Center. Tá aqui o dinheiro, e toma. Ele era muito pequenininho, ele não precisava de dinheiro. Ele queria o pai do lado dele. E a minha esposa, puxa vida, ela queria o marido do lado. Ela queria falar, ela queria comentar coisas, ela queria reclamar da empregada, do mordomo que eu coloquei em casa, do motorista. Ela não sabia lidar com essas coisas, e eu estava colocando tudo isso à disposição dela. Ela estava dormindo, eu colocava a caixinha de joia assim, um anel muito lindo do lado dela, deitava na cama e 5 horas da manhã já estava de pé, porque às 7, quando o dia amanhecia, lá estava o Bozo. Atenção, criançada, a mensagem do Bozo sempre. E assim, bem, assim eu comecei a me isolar, a ficar sozinho. Massa de Wilson morre, quando Massa de Wilson morre, o Brasil chora. E quando o Brasil chora, mais do que chorar, eu tive a grande perda. O problema dos filhos que vivem à sombra dos pais, que são estrelas, e quando apaga a luz das estrelas, apaga, aliás, apaga não, nós não temos brilho próprio. Nós vivemos à sombra dos nossos pais. Eu perdi o rumo, o puxão se abriu debaixo dos meus pés, eu fiquei completamente apavorado, sem saber o que fazer. A saudade no meu peito era imensa, porque eu não havia perdido apenas uma mãe, eu havia perdido uma companheira. Uma amiga que contracenava comigo no teatro. E juntos estávamos para ganhar o prêmio máximo do teatro. Nós já havíamos faturado todos juntos. O fato é que, de repente, Alguém, eu tentei, alguém falou, olha, toma esse golinho para relaxar. E eu comecei a tomar esse golinho para relaxar. E aos poucos a bebida se tornou algo inseparável da minha vida. Na tentativa de afogar a saudade no meu peito. Na tentativa de afastar essa tristeza do meu coração. Esse vazio imenso que de repente tomou uma forma grotesca e sobrenatural dentro de mim. Eu acabei dependendo dessa bebida. Para ficar alegre, para ficar descontraído, para ficar relaxado, eu não podia largar esse copo de bebida. Então eu comecei a ficar mais cambaleante, a minha língua começou a ficar mais demorada. Eu não tinha mais aquele feeling, aquele ânimo, essa energia que hoje eu sinto dentro de mim. Eu começava a ser mais lento, e televisão não é tempo, é frênito, é mais do que tempo. É unidade de segundo. E de repente eu comecei a ficar lento, e alguém chegou para mim querendo me ajudar, imagina. E ficou um pozinho branco chamado cocaína. Eu aspirei aquela substância e aí... Pum, pum. Aí, uau! A sensação é maravilhosa, só que tem um problema. Ela acaba muito rápido e custa muito caro. Mas para mim, dinheiro naquela época não tinha problema nenhum. Mas o problema todo é que depois de um certo tempo, eu estava me olhando na televisão, no monitor que fica dentro do estúdio, e de repente eu comecei a perceber um filete vermelho que escorria. Eu achava que, na verdade, era a maquiagem que estava escorrendo. Até o momento em que eu fui no meu camarim, levantei o meu nariz e pum, caiu aquela poça de sangue. Bem, eu percebi que estava sendo corroído, procurei ajuda nos médicos. Eles disseram que eu estava sendo corroído, que a substância cocaína, uma substância ácida, corrosiva, leva até acetona. E aos poucos o sangue começou a fluir pelo meu nariz, começou a fluir pelo canto dos olhos, começou a fluir pelo meu ouvido. Eu procurei ajuda na psicoterapia, não consegui. Eu procurei ajuda no kardecismo, eu procurei ajuda nas benzedeiras, eu procurei ajuda na quimbanda, na umbanda, no candomblé, na macumba. Que se fosse boa, não era macumba, era boa cumba. Ninguém conseguiu me ajudar. Até um dia em que eu sofri um acidente. Bem, os meus amigos haviam afastado. Eu consegui afastar de mim as pessoas que mais eu amava. E mais me amavam também. É muito difícil viver com um homem drogado. E aos poucos eu acabei ficando só. Um dia tomando banho no banheiro da minha casa, escorreguei no braço. Bati com a cabeça no bote do banheiro. Arrebentei, vi do banheiro com o meu braço e caí desacordado. E a água batendo sobre o meu braço levou meu sangue embora. E quando eu voltei no hospital, eu estava só. Absolutamente só. A minha aparência era já de morte, eu sabia disso, porque eu estava mais para violáceo, amarelado, violáceo, uma coisa estranha, cor de morte, e o frio tomava conta do meu corpo, um frio terrível, e nada podia me ajudar naquele momento, o sangue já havia acabado no hospital. Então o médico disse, filho, eu já fiz tudo o que podia, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu pedi para chamar um padre. Bem, já que eu vou morrer, então que eu vá para o céu. Mas o padre não foi. Graças a Deus que ele não foi também, porque senão ele ia dar extrema unção. Vai, vamos, vai, vai. Que extrema, que unção é essa? Extrema unção, que unção é essa? Unção para um homem como eu era, um homem como eu estava, no estado que eu estava. Eu estava separado de Deus, eu tinha pactos com o demônio. Eu já estava frequentando terreiros de um bando, eu já estava frequentando terreiros de macumba. A coisa estava séria. Eu estava procurando de todas as formas. Me disseram que para ter paz, você precisa servir a Deus de um lado, fazer uma festa pacífica desse lado daqui, e do outro lado você agradar ao diabo também, porque os dois estão em briga constante. Então, me disseram isso. Para você estar em paz, você tem que estar de bem com Deus e de bem com o diabo. Aqui você faz uma festa de sangue, ali ofertas pacíficas. No final me fizeram de palhaço, porque você não agrada um e o outro ao mesmo tempo. Mas eu não sabia disso. Nunca ninguém me disse isso. Nunca ninguém teve paciência para abrir a Bíblia. O fato é que, bem, naquele momento, aquele homem, aquele padre no mundo ali, talvez porque estivesse muito ocupado, não foi uma vontade não. Eu digo graças a Deus, porque naquele momento, havia um pastor que passava naquele hospital. Ele foi chamado por uma moça que estava na sala de espera, e quando ele ouviu falar que havia um homem morrendo ali sem Jesus, e sabendo perfeitamente o caminho que o homem toma sem Jesus no coração, no momento em que ele entrou ali naquela sala, eu gostaria de pedir uma pausa, porque a minha história, a história da Arlindo, encerra atrás. O ator, diretor de cinema, teatro e televisão, gerente de publicidade, gerente de marketing, ganhador 3 anos consecutivos, aliás, 3 troféus, top marketing de publicidade, bem, acaba aí, porque no momento que aquele homem entrou, ele entrou trazendo um mágico. E por isso agora eu vou pedir permissão ao pastor e à amada igreja para usar os talentos que Deus me deu para tentar ilustrar a magia de tudo aquilo que aconteceu. Porque quando ele chegou trazendo esse livro e disse, presta bem atenção, olha para cá. Esse é um livro que aparentemente é um livro sem graça, é um livro de capa preta, sim, mas... Você, e aqui existem palavras que se você conhecer, vão libertar-o de todo mal. Mas conhecereis a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a verdade libertará você de toda dor, de todo sofrimento. Opa! O que, que eu quero mostrar com isso? Apenas uma coisa. No momento que aquele pastor sentou do meu lado e abriu a palavra de Deus, uma venda espiritual foi arrancada de meus olhos. E ele não perdeu tempo, não. Eu, sem saber o que estava acontecendo, eu perguntei, ei, do que você está falando? E ele, palavras que eu gostaria hoje de relembrar, porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Se ouviu, nunca é demais você relembrar. Em primeiro lugar, Jesus te ama. Deus te ama. Deus ama cada um de nós. Nós nos encontramos. E ele amou você de tal forma, o seu filho Jesus, mas sem pecado, e na cruz do Calvário, ele deu a sua vida para que você tivesse vida. E uma vida que não é uma vidinha qualquer, é uma vida abundante e eterna, que nunca mais vai se acabar. E a boa notícia é que Jesus está vivo. Ele ressuscitou, ele não está preso numa cruz, ele não está crucificado. Ele ressuscitou, foi ressuscitado por Deus e hoje vive. E a outra boa notícia, ele está pronto para se perdoar. Somente Jesus pode limpar o nosso coração. Para isso é preciso que você se reconcilie com Deus. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Que você o declare publicamente. Pois todo aquele que declarar a Cristo como Senhor de sua vida, crendo em seu coração que ele ressurgiu dentre os mortos, esse será salvo. E depois, bem, vem à igreja conhecer, descobrir a vontade de Deus para a sua vida, através do estudo da palavra de Deus. E aí, então, converse sempre com Deus. Ah, conversar com Deus, gente, é você orar. Uma oração nada mais é do que uma conversa com Deus. E a promessa que existe na Bíblia é que ele jamais te deixará. Amém? Uma salva com o meu auxiliar aqui, belo rapaz, hein? Um dia já foi levado essa peca. Eu falei, ah, peraí, pastor, o que há em você? Você está dizendo que Jesus Cristo vive? Ele disse sim. Ah, desculpa, mas eu sou que nem Tomé. Eu tenho que ver para crer. Ele falou, você quer ver a Deus com seus olhos? Eu disse sim. Então sabe quando é que você vai ver? Eu disse quando? Nunca. Mas como nunca? Deus é espírito, moça, como ar. Você crê que o ar existe? Eu disse sim. Você pode tocar no ar? Eu disse não. Você pode ver o ar? Eu disse não. Assim também é Jesus. Ele vive, ele existe. E é como o ar, tão certo como o ar que a gente respira. Não é porque você não pode ver que você vai dizer que ele não existe. Se você confiar nos seus olhos são enganosos. E por que seus olhos são enganosos? Estão ligados ao coração, que é da onde procede todas as fontes do mal. Ele foi lendo essas passagens e me mostrou. Se você confiar nos seus olhos, você sempre vai se enganar. Você sempre vai se enganar e deixar se enganar. Quer ver? Que cor que é esse papelzinho? E esse papelzinho? Agora me digam, qual dos dois é mais, aparentemente maior? O branco ou o preto? E agora, o branco ou o preto? Diga o outro. Aparentemente, qual dos dois é maior? E agora? Nem o preto nem o branco. Os dois são absolutamente iguais. Assim como é igual o amor de Deus pelos branquinhos, pelos pretinhos, porque Deus não faz acepção entre as pessoas, rapaz. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e espírito. Se você confiar nos seus olhos, você sempre vai ser enganado. Por isso é que a Bíblia condena tanta idolatria. Então eu disse, ah, pastor, o senhor está falando que Jesus Cristo vive. Eu procurei em todos os lugares. A vida inteira me disseram que todos os caminhos levam a Deus. Errou. Você errou. E erra. Não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Só Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eis que estou à porta e bato. A porta da onde eu plantei a portinha do seu coração. Se você ouvir a voz de Deus falando com você hoje, se você ouvir que a palavra de Deus está se referindo a você hoje, não resista. Se você abrir a portinha do seu coração e receber hoje Jesus como Senhor e Salvador, quando você fechar os olhos para este mundo, ele levará você para morar no céu. Eu digo, como que ele vai querer? Como que ele vai aceitar? Pastor, não é assim. Eu sou um homem adúltero, mentiroso, arrogante, prepotente, orgulhoso. Como que Jesus vai me aceitar? No céu, é lugar para os santos, não é para mim. Eu disse, você está enganado, moço. Você poderá morar com Jesus lá no céu. Mas há uma barreira que separa você dele. Eu falei, que barreira é essa? Ele disse, o pecado. O pecado é toda desobediência à palavra de Deus e nos separa de Deus. Preste atenção, moço. Rompe com essa barreira. Eu falei, como? Através da confissão. Ah, pega leve, pastor. Eu estou cansado de pegar os meus pecados assim, com essa bolinha vermelha, colocar nas mãos dos homens, ficar ajoelhado num confessionário, eles cobrirem com um manto de moralidade e hipocrisia, e depois os meus pecados assim, ficarem totalmente descobertos. Eu sempre saí daquele confessionário com peso de culpa, um fardo enorme, uma sensação desagradável de remorso. Eu nunca me senti perdoado. Eu disse, errou, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você tiver seus pecados, entregue nas mãos de Jesus. Pausa agora. Quem é que quer brincar com o Bozo? Então vem você, ótimo. Já que espontaneamente você topou, então vem. Assim, vem pra cá. Muito bem. Fica aqui assim, à minha direita. Muito bem. Como é que é seu nome? Ícaro. Como? Ícaro. Ícaro? Ora, temos aqui um ser voador. Muito bem. A paz do Senhor. Ai, ai, ai. Já sei, você é artista. É. Muito bem, então, Ícaro, meu nome é Pouso Bozoca, nariz de pipoca, tá? Tá. Muito bem. E aqui eu peço que você me ajude, porque eu vou tentar demonstrar para eles como é que os meus pecados foram perdoados, tá? Tá. Então aqui na minha mão eu tenho uma bolinha vermelha que passa a ser agora, faz de conta, os meus pecados, tá? Tá. E aqui nessa outra mão eu tenho um paninho preto que mostra também formas diferentes, tá? Tá. E eu vou ser aquele velho Bozo da televisão, e você vai se chamar agora Jesus, tá? Tá. E chega de falar tá? Tá. Oh, bem, naquele dia, então, eu peguei os meus pecados e não coloquei mais nas mãos dos homens. Agora, eu coloquei assim, coloquei nas mãos de Jesus. Muito bem, e aí eu me dirigi a ele sem poder vê-lo. Como é que é o seu nome? Ícaro. Jesus. Ah, olha a cena. Tá rodando a cena, tá? Muito bem, tá? Vamos, então vamos lá. Então... Sem poder ver, sem poder tocar, uma conversa estranha, muito estranha. Mesmo para mim, ator, diretor de cinema, teatro e televisão, falar sozinho é uma experiência bem estranha. Então eu cheguei e falei, Senhor Jesus, o senhor está presente aqui? Estou. O pastor disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, estarei no meio de vós. Eu, aquela moça lá fora, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, fica assim. E está presente. Senhor Jesus, eu entrego meus pecados nas suas mãos. Senhor Jesus, os meus pecados estão aí nas suas mãos? Tá. E ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, todos os nossos pecados. O pastor falava, ele estava orando, e eu estava ali do lado. Eu disse, Senhor Jesus, eu sou um homem mentiroso. Eu traí minha esposa contra as mulheres, eu me droguei, eu destruí minha família, meu filho foi embora. Eu cometi assassinato. Eu não só atropelei cachorro, não. Eu não só atropelei, matei passarinho com bodoque, não. Aos poucos, aquele fardo ia arrancando de mim. Eu disse, Senhor Jesus, como é que o senhor pode me aceitar? Como é que o senhor pode me aceitar? Eu desobedeci todas as suas leis. Eu não conheço as suas leis. Mas, Senhor Jesus, olha, eu agredi, eu corrompi, eu adulterei, eu fiz coisas terríveis, tudo isso está na sua mão, o senhor é capaz de fazer desaparecer? É? Sou. Até esses daqui? Sim. Sim? Sim. E é verdade. Naquele momento, quando eu coloquei os meus pecados, assim, nas mãos de Jesus. Sim, porque só ele tem o poder de fazer desaparecer as nossas transgressões. Só ele. Nenhum outro nome à salvação. Naquele momento que eu coloquei assim, os meus pecados. Aperta aqui, por favor. Firme. Não deixa escapulir. Tá? Assim como você hoje. Você sabe o que você fez que entristeceu a Deus. E se você, sozinho no seu canto, só você e ele, chegar e dizer assim, Senhor Jesus, eu coloco os meus pecados nas suas mãos. Ó Deus, eu sinto uma tristeza tão grande no meu coração que não me dá vontade de continuar fazendo essas coisas. Presta atenção, você precisa sentir essa tristeza. Essa tristeza tão profunda que não dá vontade de você continuar fazendo, chama-se arrependimento. Essa tristeza tão profunda no seu coração, que não dá vontade de você fazer aquilo que você estava pensando em fazer, chama-se arrependimento. Se você colocar isso e ele perceber que há sinceridade no seu coração, que há honestidade no seu coração, ele fará desaparecer assim, com licença, como num passe de mágica, quer ver? Conta comigo até três. Abra sua mão. Cadê os pecados? Hum? Cadê os meus pecados? Sonho. Sabe por que que é, gente? A mágica seja truque. Isso que eu fiz é um truque. A mágica está na palavra de Deus. A palavra de Deus, segundo Isaías, capítulo 50, versículo 11, ela, 55, 11, ela vai e volta. E nunca volta vazia. É mágico isso. Ela vai e volta. Ela nunca volta vazia. Mostra como é que a palavra ela vai, volta. E nunca volta vazia. Tá bom? Isso tem que ter poder. O evangelho tem que ter poder. Tem que ser um fervor, uma direção. Você tem que direcionar isso para os céus. Amém? Amém. Então mostra como é que é a palavra de Deus. Olha lá. Volta. Vai, volta. Hein? Uhum, nunca vem vazia. Nunca volta vazia. Amém? Então vamos dar esse jovem uma salva de palmas. E pelo que Deus te deu, é presente para você. É um presente para você. Naquele momento. Naquele momento aconteceu algo mágico, porque ele estava preso. Preso ao vício da cocaína. Preso ao vício da maconha. É uma coisa terrível. Vem cá, meu jovem, por favor, você. Assim. Olha só, ele tem uma bichinha. Que bonitinho. Por favor, querido. Segura-se. Segura também esses cadeados aqui. Bem, pessoal. Naquela época eu estava tão dependente das drogas. Do momento em que confessei a Cristo. Do momento em que o pastor disse. Moço, presta atenção. Disse Jesus. Clama a mim. Não te angústia. E eu te livrarei. Eu tinha certas dúvidas. Prende, mas prende para valer. Nananani. Prende assim, ó. Prender de prender como se eu fosse um cachorro doido. Só um minutinho. Pronto. Prende para valer. Assim. Não fica com dó, não. Pode prender. Não prende. A mente. Assim me solta. Crente é fogo. Fica cheio de misericórdia. Prende para valer, jacaré. A maconha não tem remédio, não. Não tem. Prende para valer. Crava! Prende o pulso desse palhaço, porque machuca. As cadeias que as drogas prendem a pessoa machucam. E machuca mais ainda, sabe o quê? Quem tenta ajudar. Ninguém consegue. Psicoterapia nenhuma consegue. A medicina não consegue. A quimioterapia não consegue. Ai, ai, ai. Não dá, não dá. Você tenta e não consegue. Bem, agora você pode prender um pouco mais confuso. Bota para quebrar. Você foi firme agora. Mas agora não dá colher de chá, não. Se errar, a gente, eu pego a chave ali, a gente abre e começa tudo de novo. O homem falha, mas Deus nunca falha. Bem, o fato é que naquele momento eu estava preso às drogas e o pastor disse, eu falei, eu não consigo me libertar da cocaína, pastor. Eu já fiz tudo o que eu podia. E ele disse, você tentou sozinho e as pessoas tentaram te ajudar. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Eu tentava me soltar e não conseguia. As pessoas tentavam me soltar e também não conseguia. Eu vivia preso, vivia acorrentado. Eu não tinha como me soltar. Era uma sensação terrível. Eu já havia tentado todas as coisas. Então, o pastor disse, você quer ser feliz? Dá o seu coração para Jesus. O meu coração era vazio, como essa bola, balão, bexiga. No momento em que eu coloquei meu coração no altar de Deus, e que eu chorei diante do Senhor Jesus, eu entristeci as pessoas que eu mais amava. Eu sou uma vergonha como pai, como marido. Tem misericórdia de mim. Ele soprou o seu amor assim. No momento em que eu disse, Senhor Jesus, eu não tenho alegria, eu sou um palhaço muito triste. Ele soprou a sua alegria assim. Alegria, gente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Por ter amado a justiça e aborrecido a iniquidade, Deus, o nosso Deus, nos unge com óleo de alegria a mais que os nossos companheiros. Naquele momento eu disse a ele que eu era palhaço sem graça e ele soprou a sua graça assim. A graça. A graça é um instrumento que nos capacita para poder suportar todo o sofrimento. Naquele momento, o coração daquele maior palhaço do mundo, cheio do maior vazio do mundo, se encheu. A maior alegria do mundo e a alegria de Deus. Naquele momento, o coração do palhaço que era assim, era simplesmente humano, ganhou uma proporcionalidade sobrenatural. E ao clamar a Jesus que me libertasse, ele me libertou. Na hora eu fui perto disso, da cocaína, da maconha, da bebida. E isso não deu só. No momento em que eu pedi a ele, no momento em que eu clamei a ele, disse: Senhor Jesus, eu estou só. Eu estou só. Minha mãe morreu, meu pai me abandonou, eu estou sozinho e eu preciso da sua ajuda. Bem, aconteceu algo mágico naquele momento, porque estando eu tão sozinho, ao colocar o meu coração diante do altar de Deus, meu coração vazio, o meu coração vazio, sem graça, sem cor, sem vida, recebeu o imenso amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. E quando nós clamamos o nome de Jesus, esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais do que qualquer outro nome. Naquele momento, quando eu invoquei o nome de Jesus, ele soprou sobre mim o seu espírito, assim. De Jesus. É o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E ao colocar o meu coração no altar de Deus, ao colocar o meu coração no altar de Deus, e confessar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, crendo em meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, música, Senhor Maestro, Ele enviou-se. Sim, eu era um palhaço cheio de graça quando eu tinha dinheiro. Quando acabava o dinheiro, eu perdia a graça. Eu era um palhaço cheio de graça quando eu tinha saúde. Quando acabava a saúde, bem, acabava a minha graça. Enfim, pessoal, no momento em que eu recebi Jesus, eu recebi a graça. Hoje eu posso estar sem dinheiro. Hoje eu posso estar doente. Hoje eu posso estar até desempregado. Que é a graça, o instrumento de Deus que nos capacita para suportar todo o sofrimento, se faz cada vez mais presente. Amém? Se eu fosse escrever tantas modificações, Jesus mudou no meu coração. Por mudar o meu coração, a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não adianta você mudar de casa, não adianta você mudar de esposa, não adianta você mudar de família, não adianta você mudar de lugar. As coisas exteriores não alteram nada a sua vida, pelo menos, a não ser provisoriamente. Bem, mas o fato é que a verdadeira mudança acontece aqui. Você abre o seu coração, Jesus vem habitar aqui dentro. Ele traz o seu amor, ele traz a sua alegria. E você começa a ficar de bem com Deus. Ficando de bem com Deus, você fica de bem consigo mesmo. Ficando bem consigo mesmo, você fica de bem com as pessoas. Ficando de bem com as pessoas, você está de bem com a vida. Enfim, se fosse escrever um livro sobre a história do maior palhaço do mundo, com certeza seria um livro assim, com uma capa muito bonita por fora. Mas sem Jesus, a minha vida teria passado em branco assim. No momento em que eu entreguei a ele o meu coração, no momento em que eu comecei a ouvir, comecei a ler, comecei a praticar a palavra de Deus, a minha vida começou a ganhar forma, ganhar conteúdo. E olha, hoje, passado 13 anos, a minha vida está assim, ó, cheia da graça de Deus. Amém? Chegou a hora de voltar para a televisão? Chegou a hora de voltar para a televisão? Difícil? Então eu descobri que na televisão eu estava assim, ó, numa moldura muito bonita, sem dúvida, uma moldura muito bonita, mas sem Jesus eu estava completamente sem graça. Então eu tive que optar, eu tive que sair da televisão para assumir um compromisso com a verdade. Vou falar em verdade, eu gostaria de chamar um menino para mostrar uma coisa que foi para mim. Você, então vem cá, você, vem cá. Vem cá, fica aqui do meu lado. Que bonitinho, deixa eu ver você assim. Olha que pequenininho. Como é que é o seu nome? Lucas. Lucas, poxa, o nome do médico discípulo de Jesus. Quantos anos você tem? Seis. 6 anos. E você é o nosso crente? Hã? Você é crente no Senhor Jesus? Sim. Então eu faço o sinal para você assim. Já vi, é Batista. Pisca quando sai fora. Olá, você! Como vai, você? Muito bem, pequenininho, atrás do Senhor, assim. Muito bem. Cai fora, baixinho. Olá! Cate, cate, cate. Isso tudo se faz novo. E as coisas velhas já passaram. Aqui. Então quem cava são os sedes. Toma. Anda lá. Pode brincar, viu? Deixa ver se é assim, vai. Bem! Você estava falando o seguinte, Lucas. Você disse que... você é um menino... Você é um menino que fala a verdade? Sou. Você não fala mentira? Não. Sério? Sério. Posso fazer uma prova com você? Hã? Posso fazer um teste com você para ver se você fala a verdade? Pode. Você é casado ou é viúvo? Viúvo. Ah, rapaz, que há, velho? Sua mulher morreu? Não. Quem morreu com você não, rapaz? Você não é casado. Presta atenção, Lucas. O homem sábio é aquele que é pronto para ouvir, tardinho para falar e tardinho para agir, tá bom? Uhum. Então, uhum, não está escrito na Bíblia. Sim, sim, não, não. Deus procura homens que sabem dizer sim ou não. Tá? Tá. Muito bem. Então, vou fazer a segunda pergunta. Lucas, você é um menino sapeca? Não. Não. Olha a cara dele. É mole? É claro que é, Lucas. A verdade está estampada no seu rosto. Não é porque você é um menino cristão que você não vai ser sapeca. Claro que é. Terceira pergunta. Lucas, você é levado da breca? Sim. É verdade, ó. Olha a cara dele. Agora sim. Muito bem. Você está indo muito bem. Aguenta firme que você está sendo provado. Por enquanto, pelo palhaço de Deus. Um dia, pelo próprio Deus, tá? Tá. Muito bem. Então, terceira e última pergunta. E você leva os presentes do bolso. Lucas, você usa cueca? Uso. Não sei. Que você é sapeca? Tá na cara. Que ele é levado da breca? Tá na cara. Agora, se ele usa ou não usa, ele só está oculto. A maior parte das pessoas acham que enganar os outros é fácil, Lucas. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar muita gente bastante tempo. Mas a Jesus você não engana em nenhum momento. Ele não olha para a nossa aparência, ele vê o nosso coração. É como um catéter, ou seja, como aquele aparelho que enfiando por dentro de uma veia do corpo, mostra toda a região de dentro. Ele disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Sabe, Lucas, enganar uma pessoa durante algum tempo é fácil, enganar bastante gente também é muito fácil. Mas você não consegue enganar a Jesus em nenhum momento. Por isso é que nós temos que ter a consciência exata de assumirmos um compromisso com Deus, porque Ele está presente em nossa vida. Quando eu estava na televisão, eu percebi que não se serve a dois senhores, eu ia acabar representando mais um papel. E esse papel seria o papel de cristão. Então eu preferi deixar a televisão e assumir um compromisso de verdade com Deus. Olha, as máscaras não duram muito tempo, elas vão caindo aos pouquinhos. Eu descobri que não está nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então, como saber? Tem certas verdades que não estão assim tão reveladas. Mas Deus conhece. Deus conhece o mais profundo da nossa alma. Então, só tem um jeito de a gente saber se você usa ou não usa. Por favor, segura isso aqui e enfia assim dentro das suas calças. Por dentro das calças. Aí, vai, assim, assim, muito bem, assim. Muito bem. Pronto? Então, rapaz, você também anda a mão aqui no meu bolso. Muito bem, assim. Agora pode tirar sua mãozinha. Não, deixa aqui por enquanto. Deixa aqui. Você falou a verdade? Tô. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Puxa um paninho só, um pontinho assim, para não puxar seu pingolinho, por favor. Assim, isso, assim. Muito bom, não? Pega assim. Assim. Uhum. Muito bem. Então vamos ver se ele falou a verdade. Porque se ele falou a verdade sempre prevalece. Você usa ou não usa? Usa. Então põe a sua mãozinha na cabeça. E você também põe a sua mãozinha na cabeça. E contem comigo até três. Vamos lá. Atenção. Vamos contar até três. Um, dois, três. Assim. Pronto. Tá aqui. Lucas, toma sua cueca, rapaz. Toma sua cueca, Lucas. Toma. Toma, meu Deus. Enfia pra dentro, assim. Oh, Senhor, vai, enfia. Agora, não é dentro das suas calças. Assim, esconde isso rápido. Oh, Senhor, meu Deus, misericórdia. Ora, me esconda. Oh, Jesus, Senhor. Lucas. Ei, Lucas. Você acha que um homem pode arrancar as placas do outro? Então tira esse negócio pra fora. Eu tô brincando com você, Lucas. É, só o governo consegue carregar nessas caixas. É verdade. Então tira, não é assim mesmo, não. Não é esse negócio aqui, velho. Quer ver? Olha aí dentro. Ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Está aqui, ó, Lucas. Eu vou te dar de presente esse. É uma estratégia criativa de evangelização. Chega na escola, você fala para o professor assim: professor? Não fala para o professor. Fala para o professor. Tem que falar para a professora. Professora, Jesus te ama. Ela disse: ah, não é uma coisa nenhuma. Você pega esse marido assim, pronto, assim. E fala para ela assim: tá me achando com cara de palhaço, é? Fala, tá me achando com cara de palhaço, é? Tá me achando com cara de palhaço, é? Ela vai dizer, não ama mesmo, não. Aí você pega esse dentinho assim, enfia assim por cima da sua gengiva, assim, ó. Assim, agora, prende ela bem, fecha a boca, vai. Fecha a boca assim, pronto. Prende bem, lá por dentro assim, pronto. Agora fecha a boca, com força assim. Isso, assim. Agora você vai imitar o Pernalonga. E você vai dizer assim. Qual é o problema, velhinho? É fogo! Bom, depois você pratica em casa, você diz assim, qual é o problema, velhinho? Você já provou do amor de Deus? Ela vai dizer, não, então, provai e veja como é bom, tá bom? Tá. Então, uma salva de palmas, seu Lucas, Deus te abençoe, filho, graças a Deus. Bem, surgiram as situações mais difíceis, eu me demiti, eu provoquei uma situação que assola todo mundo. Com um salário que passava de 50 mil reais nessa época, mensais, eu acabei ficando desempregado. E com o patrimônio que eu adquiri, muito bom, eu permaneci 5 anos só estudando a palavra de Deus. Fui para uma faculdade teológica, fui para um seminário, estudei. E afastei de todo mundo, deixei a televisão. Bem, Deus me deu uma linda esposa. Não é a mais bonita do mundo, mas é a única que eu tenho. E como eu sou feliz com ela, de verdade. E com ela eu tive 2 lindos filhos. Tenho 2 lindos filhos. E aquele filho que veio partido, voltou. Jesus foi me libertando, me libertou do vício da cocaína, do vício da maconha, do vício da bebida. Jesus foi me libertando dos pensamentos imundos, das palavras imundas. Jesus Cristo começou a transformar a minha maneira de ser. Parecia uma nova pessoa, parecia não. Comecei a me sentir uma nova pessoa. Tudo foi se fazendo de novo. E a coisa mais fantástica é que eu fiquei absolutamente desempregado. E num país corrosivo como o nosso, sem trabalhar, 5 anos, meu patrimônio reduziu demais. E eu falei, opa, peraí, vamos segurar isso aí. Que é isso, Jesus? Peraí, a palavra diz que nem todos haverão sempre pobres. Porque há pessoas que não têm condições emocionais, psicológicas, para poderem receber o mundo de Deus, as bênçãos de Deus. Eles não sabem lidar com o dinheiro, não sabem administrar aquilo que Deus dá. A Bíblia diz que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Então, há pessoas que facilmente poderiam se corromper e se destruir integralmente. Mas essa prosperidade que a Bíblia fala, não é você ter carro do ano, tratamento, não. É você não sentir, é não ter nada, e não sentir falta de coisa nenhuma. Isso é mágico, amém? Então, eu descobri isso no livro de Malaquias. Eu descobri a chave que abre as portas dos céus e faz, e mobiliza Deus a derramar sobre nós bênção tal que nos adivinha da hora abastança. Então, naquele momento, eu comecei a praticar uma coisa chamada fidelidade. Deus me ensinou a ser fiel, e, em consequência, a minha fidelidade com Ele, comecei a ser fiel com a minha esposa. E, em consequência, com a fidelidade da minha esposa, comecei a ser fiel aos meus filhos. Claro, a mim mesmo. A partir daí, um universo mágico descortinou diante dos meus olhos. Começaram a acontecer coisas sobrenaturais a partir simplesmente de uma prática simples, que faz parte do culto, da adoração, a fidelidade ao Senhor nas menores coisas. Pois disse Jesus, aquele que for fiel a mim um pouco, sobre muito colocarei. Então deixe-me ver um jovem mancebo, uma jovem, você que está com Deus na boca assim. Você, vem cá. Você, vem cá. Já. Vem cá. Tá aí, uma menina, uma perereca. Ela era muito pequenininha, né? Você também, jogaré. Você também. Vocês dois eram meninos muito pequenos naquela... Por favor, fica aqui à minha direita. Como é que você se chama? Luciana. Luciana, você tem quantos anos? 25. Quer dizer, há 15 anos atrás você tinha 10 anos. Sim. Muito bem, então você era uma menina sapeca? Eu acho que sim. Acha não, para ter certeza disso. Levada na breca? Era. Com certeza não usava cueca. Bem, mas... Luciana... Você muitas vezes assistiu o programa do Bozo, não foi? Assisti. E gostava, claro, do programa e queria ganhar um presente do Bozo, certo? Certo. Então, mãe, sempre... Como Deus é tremendo, né? Ele arranca o palhaço da televisão e traz aqui dentro da sua igreja para te dar de presente esse CD. Olha, eu gravei, eu considero uma obra de arte, sim, porque... Não apenas porque custou muito caro, não... Não é por isso não, é porque aqui tem a participação dos pastores que foram envolvidos nessa, na minha evangelização e no meu discipulado. Esse CD daqui, ele não está à venda nas lojas. Ele foi dedicado à sustentação e à manutenção e às obras missionárias do Barco Luz do Tietê. Então, bem, ó, lá fora vai custar 10 pratas, aqui vai ser um presente para você. Sim! Você colaborar comigo e me ajudar a demonstrar como foi que encontrei as chaves que abrem as portas dos céus e derrame, faz Deus derramar sobre nós bênção tal que nós admiramos a vocês, sabe? Amém. Então vamos você para cá. Isso. Senão daqui a pouco você está sentado no colo do pastor. Muito bem. Você é uma moça crente há muito tempo. 10 anos. Caçarola. Então um dia você deitou sobre as águas e ali, simbolicamente, você morreu do pecado para esse mundo. E ao sair das águas, você ressuscitou com Cristo nas regiões celestiais, certo? Então, nada do que eu vou falar é estranho, eu espero. Então, por favor, veja aqui. Assim. Estou aqui, Luciana. Tem como, né? Vê só. A tendência do homem é... Opa! Essa história de buscar em primeiro lugar do reino de Deus é linda. Mas na Bíblia, na prática... Opa! Vamos reverter essa história, rapidinho. Luciana, tem alguma coisa aqui dentro? Não. Tem um saco vazio assim, tá no seu bolso, certo? É uma dura realidade. E o gasofilácio de muita igreja, amém? Aí já não. Não é amém, não. A vontade de Deus não é amém. Muito bem. Uma salva de palmas para você. Ah, pronta para ouvir. Tardia para falar e tardia para agir. Isso é muito bom. Escolhi a pessoa certa. Luciana, Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Não. Ele não deu da pátria. O dinheiro foi ele quem fez tudo que quem fez, certo? Certo. A igreja precisa do seu dinheiro? Claro que não. Não, precisa não. Precisa de Jesus. Ah, sim. Claro. Mas é uma visão que a gente tem que ter firme no nosso coração. Nós é que precisamos da igreja. Porque a igreja é o corpo que Cristo deixou aqui na terra. Se nós não estamos ligados ao culto, não estamos ligados a Cristo. Quando ele voltar, você vai ficar. Não é você, não. Tá certo. Muito bem. Então, veja só. Tem alguma coisa aqui dentro. Tem um saco vazio. Infelizmente, assim está o bolso de muito cristão. Padecem, sofrem, erram, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então... Vamos fazer o seguinte, vamos entender isso de uma vez por todas. Deus é o seu Senhor, certo? Meu Senhor. Seu Senhor. Ele pagou, através de Jesus, um preço caríssimo, um preço com a vida de Jesus, para tirar você das mãos de Lúcifer, resgatar você do mal e do pecado, e te dar o perdão dos pecados, e mais do que isso, a vida eterna com ele no céu, certo? Certo. Então ele é seu Senhor e você é escrava dele. Certo. Você é escrava. Eu sou serva. Serva, escrava? Do meu Senhor. Então fala, eu sou escravo. Eu sou escravo. Muito bem. É uma coisa interessante. Eu sempre testo isso com os meus irmãos para ver até que ponto. Porque quando você vem para o Evangelho, presta bem atenção. Você tem que ter bem consciente a noção de servo. Servo é escravo. O escravo não tem mais a vontade própria. Ele serve ao Senhor. Mas há uma diferença entre nosso Senhor... O Senhor desse mundo é que ele nos comprou com preço de sangue e nos deu liberdade, certo? Sim. Então nós somos livres para ser livres, certo? Livres. Então não é por imposição, não é por obrigação, é por amor que servimos a ele. Por amor. É como se eu fosse, é como se ele tivesse, que eu te vivesse escravizado, E ele passou por mim, pela minha vida, e chegou e falou, quanto é que custa esse moço? E disse assim, custa $1 bilhão. Ele pegou e falou assim, está aqui, ó, está pago. E meu senhor, meu tio, senhor, falou, você acompanha ele? E ele chegou e falou, não, pegou a chave. Você está livre? Eu quero servir o senhor que me deixa livre. Eu quero servir, seguir esse senhor que me dá a liberdade para poder segui-lo, amém? Lógico que sim, senão eu vou cair escravo de outras coisas. Eu não quero isso. O fato é que o Senhor nos chama para servir. Então quem não serve para servir, não serve para Jesus. Nós temos que servir em amor, certo? Sim. Então, eu descobri que quando nós devolvemos a Deus as pequenas coisas que Ele nos dá. Por exemplo, quem foi que te deu essa linda blusa? Muito elegante. Meu marido. Seu marido ficou feliz, mas Jesus que deu para ele te dar, certo? E essa blusa é de igual rumo? Quem foi que te deu? É Jesus. Jesus? Viu como é que ela pôs rápido? É rápido, é feito uma águia. Muito bem. Então, é ter essa noção nítida de tudo que vem a nós. É dado por Deus. Então, nós precisamos devolver a Ele 10%. Você já parou para pensar que coisa mais estranha? Deus nos dá 100% e pede apenas 10%. Por que Deus pede apenas 10% e não 20, não 30, não 40 ou 50? Que seria justo. É, eu penso que Ele pede tudo. Eu penso, né? Que Ele pede tudo. Não, Ele pede apenas 10%. Não, é. 10%, o dízimo. O dízimo do nosso tempo. O dízimo das premissas. As premissas. Ele quer apenas 10%. Ele não quer mais do que isso, não. Se você quiser dar, ele fica muito feliz, porque ele ama aquele que dá com alegria, porque quem dá com alegria nunca dá pouco, mas sempre muito, certo? Certo. Então, por que só 10%? 10% a gente já manda. Nós devolvemos a ele. Mas por que ele pede apenas para devolver 10%? É, para ver a nossa fidelidade. Não, uma das maneiras que ele testa é o dinheiro, nosso dinheiro para todo mundo. Essa simples nota que está na sua mão, na verdade, não tem valor nenhum. É um papel. É um simples meio de troca, certo? Está impresso aí um real. Mas isso é só um meio de troca. Agora, o amor a isso provoca coisas terríveis. Destruições completas. Bem, o fato é que Deus pede que nós devolvemos 10% que Ele nos dá para ver até que ponto você serve a Ele. Você está pronto para ir para o céu? Onde lá você não vai precisar de ouro, nem prata, nem coisa nenhuma. Ou você está preso às coisas materiais. Porque se você estiver preso às coisas materiais, você não está pronto para subir aos céus. Então é através dessa prática que ele nos testa. E outra coisa. Sabia que Deus não vai usar mais do que 10% da força dele para enviar um demônio Lúcifer para o inferno? Você sabia que o anjo que vai levá-lo manietado, levar Lúcifer para o inferno, já está feito? Já existe, certo, pastor? Fez um livro de Apocalipse, está lá prontinho. E você acha que é um grande anjo, forte, assim? Não, deve ser um anjo pequenininho. Mas de um poder, aleluia. Ele não vai usar mais do que 10% para mandar um anjo para o inferno. Através de Lúcifer, ele não poder atingir a Deus, ele atingiu o homem e a mulher. A excelência da criação. O resgate de Deus foi completo. E quem é que Deus vai fazer com participantes para mandar o diabo para o inferno? Nós, com apenas? 10%. Bem, isso não está escrito na Bíblia, isso é uma dedução minha, por favor. Mas eu creio que é assim, ele é tão poderoso, que é apenas 10%. E ele vai ser o 10% dele que está em nossas mãos, amém? E outra coisa, quando você pratica isso, ele tem uma promessa. E eu repreenderei o devorador por amor a si mesmo. Antigamente eu trabalhava, rios de dinheiro, mas chegava no meio do final do mês, por incrível que pareça, não sobrava. É como se tivesse um saco vazio no meu bolso. Então eu descobri que se nós devolvermos a ele 10% de tudo que nós recebemos, e mais as ofertas, ele amarra esse devorador. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então coloca aqui dentro. Ah, um detalhe só. Quem fica com algo que não é dela, é de outra pessoa. Como é que é chamada essa pessoa? Roubo. Poderá o homem roubar a Deus? Pode. Diz o Senhor, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Poderá o homem roubar a Deus? Sim. E quem me roubais? Diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas assadas. Com maldição, sois amaldiçoados. A maneira que nós temos de vacinar a nossa casa contra a corrosão, a maneira de nós vacinarmos a nossa casa contra a maldição, sabe qual é? A fidelidade ao Senhor nas pequenas coisas. Então, coloque aqui dentro, já, não? Essa entrega deve ser um momento especial do culto, em que você deve trazer com alegria. Então, coloque o seu dinheiro aqui com alegria. Ah, por que Deus ama aquele que dá com alegria? Ela fica rindo. É muito interessante ficar dizendo para ela. Porque aquele que dá com alegria nunca dá pouco, mas sempre muito. Nós que somos pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu, certo? Certo. Então coloca o seu dinheiro aqui com alegria. E com amor. Você ama Deus? Amo. Então, disse Jesus, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Aquele que guarda as minhas palavras e pratica não é servo, mas é meu amigo. Então, diga um pedacinho da palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. E não vai confiar nele, tudo mais ele fará. Esse é muito comum. Outro. Outro? O Senhor. Se não é meu pastor, nada me faltará também. É comuníssimo. Mais outro. Buscai primeiro. Então, lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Uma coisa que tem mais intimidade. Jesus fala, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele poderá ser justo, não fazer desaparecer. Então, não, uma coisa mais íntima. Eu estou fazendo assim com você. Por que cada vez que eu faço assim? Seu marido ali já recitou a Bíblia inteira dentro dele ali. Ó. O resto do povo também está fluindo água viva dentro deles. Porque quando a gente toca no meio, todo o corpo se ressente. Amém? Então é essa maneira da gente provocar a sua instituição de Deus na vida dele. Eu sei que você conhece a palavra. Mas um. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Uma salva de bênção, aleluia! Oh Deus, tá vendo? Quando eu vejo alguém que te ama, eu fico tão feliz. Sim, eu amo a Deus, sim. Mas dá uma das palavras, não sei. Vamos lá. Aqui dentro? Vamos tirar. Muito bem. Nada aqui dentro? Assim. Coloca o seu dinheiro aqui com o meu colega e com fé. Tu sabes o que é fé? É difícil. Fé. Fé, o fé é o fundamento das coisas que não se vê. Certo? Deus é Espírito, então, cremos. Simplesmente cremos que Ele existe, certo? Sim. E manda a sua palavra, certo? Sim. Agora, também é a certeza daquilo que se espera, certo? Não é certo. Você, quando faz aquele joguinho no bicho, você tem certeza que vai para aquele bicho, não? Ainda bem, graças a que não. Deu uma pegadinha agora. Porque não é esse tipo de dinheiro. Não é esse tipo de dinheiro, né? É o que é Deus vai ser grande com o suor do seu rosto. Então, coloque o seu dinheiro aqui com fé, sabendo que Deus é poderoso, infinitamente mais capaz de fazer multiplicar, no mínimo, seu dinheiro, sabe quantas vezes? Em vida. 100 vezes mais. E aquele que deixa pai, mãe, filho, filha, por amor, a minha obra, receberá em vida 100 vezes mais. Então, essa é a promessa de Deus. A primeira vez que eu dei o dízimo, eu falei... Ah, isso é coisa de engordar pastor. Olha, meu pastor é magrinho, magrinho, magrinho. Ah, isso é... Minha esposa disse, entrega. Presta atenção, você já jogou em corrida de cavalo, você já jogou em jogo do bicho, você já jogou até em corrida de tartaruga. E não vai fazer a sua fezinha em Jesus? Coloca a sua fé em Jesus, palhaço. Coloca, canaliza ela para o lugar certo. Então, a primeira vez eu fiz assim, ó. Não quero nem ver. Então, coloquei o dinheiro. Já perdi tanto dinheiro, mas esse. Só que aconteceu um fenômeno mágico. O dinheiro veio. Olha, como é que isso aqui. Ele disse, tira o dízimo, entrega de novo o dízimo. Eu peguei o dízimo, agora mais alegrinho. Uau! O negócio está aumentando. Ela falou, tira o dízimo e coloca o dízimo. Eu falei, não, não tem. Não tem, eu já estou satisfeito. Deixa de história, rapaz. Isso é para preservar. Senão tudo isso que vai cair vai desaparecer. Aí enfia a mão no bolso. Opa. Opa. A mão grudava aqui dentro. Sabe por quê? Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Por isso Deus não entrega muito a muitas pessoas, porque não sabem ser fiéis no pouco. Ah, oh, não, se Deus me der 100 mil reais, eu devolveria o dízimo. Dá nada. Se você não consegue ser fiel com seu salário mínimo, você não vai ser fiel no muito. Então, uma luta. O gasofilácio estava lá. Caçarola! Consegui! O patinho aconteceu. Isso! Mas eu cheguei. Tô absurdo, eu não entendi, parece que é coisa errada. Eu imaginei. Então, se eu colocar no dízimo, no gasofilácio, o senhor multiplica 100 vezes mais, não. Então, se eu colocar 100 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, é mole. Peguei meu documento do carro, coloquei tudo lá dentro. Eu vou dar esse carro pra igreja, aleluia. Essa chibeca velha vai receber, uma fogo lá. Então, pega. Sim, esse sim, enfia aqui dentro assim. Pronto, segura aqui dentro, tá aqui. Tira essa mão, põe pra fora. Ah, que alegria, que felicidade. Encontrei algo mais poderoso que a caneta. Então, você vê vez, aquele vez. Puxa pra baixo, empurra pra cima. Opa. Sabe quando é que eu recebi aquele carro de volta? Nunca. Fiz uma peça de palhaço. Não que Deus tivesse feito, mas é que você não engana Deus. Não faz negócio com Deus. Você devolve porque você ama. Amém? Amém. Então, porque Deus te ama, Ele escolheu você nessa noite para dar esse presente que talvez você, algum dia, sonhou ou desejou. Amém? Então, está mais aqui uma salva de palmas para ela. Pronto, pronto, pronto. Assim, assim, assim. Bem, na verdade, eu não vou entregar a minha pombinha, mas eu quero profetizar na sua vida. Ó, Senhor, não te aparte de nenhum teu espírito. Vem cá. Sim, mas a graça de Deus está sobre a sua vida. Eu posso sentir isso. Amém? É você, servo bendito. É o mesmo. Então, uma salva de palmas para ele também, que soube escolher com alegria. Eu levo para ele de presente. Quando eu chegar no escritório, colocar isso assim. E se alguém falar assim, esse negócio de crente, dá o coração para Jesus e fazer. Ó, meu coração era assim, Senhor Jesus. No momento que eu entreguei meu coração para Jesus, ele encheu meu coração de alegria. E a partir daí, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória, tudo foi se fazendo novo. E as coisas velhas foram passando. Amém? Aqui para você, que Deus te abençoe. Você está feliz? Muito. Então dá uma bitoca no meu nariz. Aleluia! Bom, pessoal!